beijo querido. Me pediste uma flor, das que eu tenho, das que eu tenho, é que são quatro. Oh, ai, são quatro, nenhuma fala em amor. Custa caro, é um tesouro. É um tesouro que com lágrimas comprei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O espinho atravessou o coração que arregava de pranto, ela murchou. Fui colhê-lo, fui colhê-lo.